ter uma vez mais, que é para nós, habitantes daquela terra, um privilégio ter uma pessoa do seu calibre, mas também, como disse da outra vez, uma pessoa humilde que vem até nós, que faz questão de nos visitar, que gosta de estar connosco e, portanto, deixar aqui um agradecimento especial em nome da freguesia esta simplicidade, esta forma como naturalmente vem até Oliveira do Hospital, vem até Santo António do Alva.